Bom dia, aqui é a Bárbara do Filhos e Desafios do Ministério. Hoje a gente vai ler o capítulo 15 do livro Poder dos Pais que Oram, da editora Mundo Cristão. E o tema de hoje é Identificando os Dons e Talentos Dados por Deus. Quando os meus filhos nasceram, eu orei para que Deus nos revelasse os dons, talentos e habilidades que lhes havia dado, e que nos mostrasse como melhor nutri-los e desenvolvê-los para a glória dele. Logo, nos primeiros anos, os dois demonstraram talento musical. Perguntei a Deus como deveria agir e esperei por sua resposta. Quando Christopher estava com 4 anos, recebemos orientação para que estudasse piano. Ele revelou notável habilidade, mas depois de 2 anos não quis mais se exercitar no instrumento. Deus me deu uma informação clara. Eu não seria o mordomo fiel dos dons que ele havia dado ao meu filho se o deixasse interromper os estudos àquela altura. Assim, imaginei um incentivo apropriado para que o garoto de 6 anos daria 25 centavos toda vez que ele se exercitasse ao piano. O plano de pagamento deve ter sido inspirado pelo Espírito Santo, porque não ouvi nenhuma reclamação até que Christopher fez 12 anos. Na ocasião, senti liberdade para deixá-lo interromper as aulas e começar a estudar o que desejava: bateria. Nunca precisei pedir para que praticasse bateria, muito pelo contrário. Hoje meu filho toca teclado, bateria, baixo e violão, mas escreve todas as músicas e arranjos no piano. Seus professores comentam que ele se sai tão bem porque o estudo de piano deu-lhe base para entender a música, o que vem confirmar a orientação de Deus anos atrás. Senti a mesma orientação do Espírito Santo em relação ao talento da minha filha para o canto. O inimigo quer usar os dons dos nossos filhos para a glória dele, ou, na melhor das hipóteses, quer impedir que sejam usados segundo os planos de Deus, e por isso devemos cercá-los de oração. Orar pelo desenvolvimento dos dons e talentos dados por Deus aos nossos filhos é um processo contínuo. Houve um período na vida dos meus filhos, entre os 12 e os 14 anos, em que foram atraídos pela música profana e pela aparência e comportamento inaceitáveis de certos artistas populares. Meu marido e eu sabíamos que nossa luta era contra o diabo, não contra os nossos filhos, mas sabíamos também que tínhamos de confrontá-los sobre o assunto e estipular regras sobre as músicas que poderiam ouvir e as que não poderiam. Nossa opinião não é que nossos filhos não devem se envolver de modo algum com música secular. Tudo o que fizerem seja de acordo com 1 Coríntios 10, 31. Fazei tudo para a glória de Deus, porque Deus o chamou para isso. Oramos para que os olhos de nossos filhos fossem desviados do mundo e focalizados no que Deus havia preparado para eles, para que Deus abrisse as portas pelas quais tivessem de entrar e fechassem as portas pelas quais não deveriam entrar. Já vimos muitas vezes a resposta dele para essa oração. Por exemplo, Christopher foi convidado para participar de vários grupos musicais e excursionar com eles. Nunca sentimos paz em relação a esses convites, pois achávamos que não era o momento adequado. Quando ele completou 18 anos, ofereceram-lhe a oportunidade de produzir, escrever, fazer os arranjos e tocar teclado, baixo e bateria no disco de louvor da Spiral Records. Vimos claramente a mão do Senhor em tudo e a resposta às nossas orações no sentido de que o talento de nosso filho fosse usado para a glória de Deus. É claro que não deixamos de orar a respeito. Meu marido e eu sabemos muito bem como é o ambiente artístico e as tentações que surgem nas viagens até para artistas cristãos. E continuaremos a orar para que Cristo permaneça usando fielmente seu talento e sua vida para a glória de Deus. Quais os dons e talentos que Deus deu a seu filho? Toda criança os possui. Eles estão aí, quer sejam reconhecidos ou não. A Bíblia diz: cada um tem de Deus o seu próprio dom, um, na verdade, de um modo, outro de outro. 1 Coríntios 7, 7. Às vezes, só a oração nos ajuda a descobri-los. Quando Deus lhes der um vislumbre do potencial de seu filho para a grandeza, demonstre entusiasmo e interceda para que ele o desenvolva. A Bíblia diz: vês a um homem perito na sua obra? Perante rei será posto, e não entre a peble. Ore para que seu filho desenvolva e supere os dons e talentos que Deus lhe deu, e faça-o saber que o objetivo e o significado de sua vida neste mundo não se comparam ao de ninguém. Todo filho possui dons e talentos especiais. Devemos orar para que eles sejam identificados, revelados, desenvolvidos, fortalecidos e usados para a glória de Deus. Amém? Vamos orar. Senhor, eu te agradeço os dons e talentos que deste a meu filho. Peço que tu os desenvolva e use para a tua glória. Que eles sejam manifestos a mim e a ele, e que o Senhor me mostre especificamente se há algum ensinamento, treinamento especial, experiência de aprendizado ou oportunidades que eu devo lhe proporcionar. Que seus dons e talentos sejam desenvolvidos de acordo com a sua vontade no momento adequado. A tua palavra diz, tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Que ele reconheça os talentos e habilidades que tu lhe deste e que nenhum sentimento de inadequação, medo ou incerteza impeça de usá-los de acordo com a sua vontade. Que ele ouça o chamado que tu tens para a sua vida, para que não desperdice o tempo tentando descobri-lo ou que não perceba. Que seu talento não seja desperdiçado, diluído pela mediocridade ou utilizado para glorificar algo ou alguém que não seja o Senhor. Peço que tu reveles a profissão que ele deve exercer e que o ajude a se destacar nela. Abençoa o trabalho de suas mãos e que ele possa ter uma boa recompensa financeira, fazendo o que mais gosta e fazendo melhor. A tua palavra diz, o presente que o homem faz, alarga-lhe o caminho e leva-lhe perante os grandes. Que aquilo que ele fizer seja apreciado, bem aceito e respeitado por outras pessoas. Mas, acima de tudo, a minha oração é para que os dons e talentos que tu colocaste sejam mais expressados para te glorificar. Em nome de Jesus, amém. Armas de guerra, para reflexão, Romanos 11, versículo 29, Efésios 4, versículo 7, 1 Pedro 4, versículo 10, Tiago 1, versículo 17, 1 Coríntios 1, 4, versículo 7. Desculpa, 1 Coríntios 1, 4 a 7.